é de sonho e de pó. Querido povo de Deus, apresento a você meu novo trabalho de evangelização pela música, o CD Padre Reginaldo Manzotti Entre Amigos. Com a participação de grandes músicos e amigos, esse álbum traz grandes parcerias que fiz ao longo da minha trajetória, como Fernando Sorocaba, Tiaguinho, Luan Santana, Taeme Thiago, Joana, entre outros. Agradeço a cada um dos artistas que fazem parte desse projeto pela amizade e, principalmente, pela partilha de seu dom. Juntos evangelizamos mais. Peço agora a paz, esse grito é... Leve a Santa das causas impossíveis para a sua casa. Adquira o DVD Santa Rita de Cássia. Rita teve uma família como tantas outras mulheres de seu tempo. Converteu seu marido, mas o perdeu para a violência da época. Perdeu também os dois filhos, vítimas da peste, e ficou só. Confiando em Cristo, seu sofrimento a fez encontrar a paz e a santidade. Assista ao filme da vida desta santa. Ligue para 0800 701 0081 e adquira o DVD Santa Rita de Cássia. À venda também na Paulinas Livraria ou nas melhores livrarias da sua cidade. 90% das pessoas acima do peso centralizam o excesso de gorduras na região da barriga. A solução é a cinta modeladora Drena Corpus. Ligue agora 4020-9976 e peça a sua. Diminua suas medidas sem esforço, sem cirurgia, sem passar fome e o melhor, gastando muito pouco. Pague a metade do preço, ganhe muitos brindes e se for um dos 50 primeiros a ligar, ganha na hora mais uma cinta de presente. Compre uma e receba duas na porta da sua casa sem taxa de entrega. Ligue 4020-9976. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Filhos amados, povo querido de Deus, obrigado a você que ligou e participou ao vivo da Hora da Misericórdia. Olha, posso fazer um pedido? Que mais pessoas, padre interurbano, e daí, liga 0 operadora 41, para ligar, para falar comigo, 3221-6070, vou falar de novo e devagar. 3221-6070. Você vai ligar? Padre, eu não vou conseguir. Pelo menos você vai deixar o seu nome. Mas eu queria que pessoas diferentes ligassem, de outras localidades. Liga, participa e se aproprie da graça de Deus. Escute esse testemunho que foi deixado na plataforma. Ah, se você ligar e for da Hora da Misericórdia, não deixe de dizer, foi no Terço da Misericórdia, tá bom? Escute. Padre Reginaldo, meu nome é Liduína, moro em Nova Metrópole, Caucaia, Ceará, e quero dar meu testemunho pela graça alcançada. Minha cunhada é diabética e já amputou 3 dedos do pé. Sem sarar pela falta de circulação do sangue, o médico resolveu cortar a perna, pois já cheirava mal. Pedi a Jesus misericordioso que ele colocasse a mão santa dele sobre a perna dela. E no dia da cirurgia, eu estava de joelhos acompanhando a oração pelos enfermos junto com o Senhor. E de repente o Senhor disse, que o sangue circule. E eu chorei calorosamente, porque senti que aquela era a resposta que Jesus estava me dando. No mesmo dia, recebi a notícia que não foi preciso cortar a perna. Ela recebeu alta hospitalar e já está em casa andando. Obrigada, Jesus. Obrigada, Padre Reginaldo. Que Deus o abençoe. Amém. Gente, que testemunho forte. Por favor, Gilberto. Solte mais um pedacinho. Gente, você notou o que aconteceu? Eu quero que você escute esse pedaço. Quando eu falo, divulgue essa hora da misericórdia, gente. Divulgue 3 horas da tarde, escute. O médico resolveu cortar a perna, pois já cheirava mal. Pedi a Jesus misericordioso que ele colocasse a mão santa dele sobre a perna dela. E no dia da cirurgia, eu estava de joelhos acompanhando a oração pelos enfermos junto com o Senhor. E de repente o Senhor disse que o sangue circule. E eu chorei calorosamente porque senti que aquela era a resposta que Jesus estava me dando. No mesmo dia recebi a notícia que não foi preciso cortar a perna. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Ó, gente, eu fico arrepiado assim. É a mão de Deus, gente. Você parou para pensar já? Como é que o padre aqui, eu tô em Curitiba, ela tá em Caucaia, Ceará. Você percebe como é Deus agindo? Bíblia aberta, cartilha de oração. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Ah, gente, vamos rezar, né, por aqueles que... os tornados, os vendavais, as enchentes. Oh, meu Deus, e do outro lado seca. Ah, meu Deus, ajuda. Lucas 8:19-21. Lucas 8:19-21. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. A mãe e os irmãos de Jesus foram procurá-lo, mas não podiam chegar-se a ele por causa da multidão. Disseram-lhe então: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam ver-te. Ele respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nunca é demais dizer que aqui os irmãos se tratam dos primos de Jesus. Quantas vezes apareceu o Evangelho, eu sempre vou dizer isso. Segundo, é um grande elogio que os laços que Jesus tem conosco é do discipulado, é do serviço, é do amor. Todo mundo sabe que eu estou fazendo a oração dos arcanjos. Eu, pessoalmente, tenho muita devoção aos arcanjos. Na porta de entrada da minha casa, eu coloquei o arcanjo Miguel, para que ninguém leve para dentro o mal. Arcanjos de Deus, nesta terça-feira, vem em nosso auxílio. Arcanjos do Senhor, vem em nosso socorro. Repita comigo: Rafael, Deus cura. Miguel, Deus liberta. Gabriel, Deus fala. Eu sei que virá. O céu se abriu. O céu se abre. O céu se abriu. Uma ordem se ouviu. Nossa prece escutou. Mensageiros Deus enviou. E agora levanta tua mão direita. Pelo arcanjo Rafael. A mão de Deus vai nos tocar. Principalmente hoje na terça-feira, os doentes. Doentes confortar. A saúde restaurar. Pelo arcanjo São Miguel. Gabriel, vem em nosso auxílio. Senhor, vem em nosso socorro. Toca na vida dos doentes. Agora. Peça com autoridade. Vem, ó arcanjo São Miguel, com tua espada defender e teu escudo proteger. Mais uma vez, peça sobre a sua casa. Vem, Arcanjo Miguel. Arcanjo São Miguel, com tua espada defender e teu escudo proteger. Senhor Deus, eu sei que os arcanjos de Deus já estão sobre nós. E é por isso, Senhor, que eu invoco o arcanjo Rafael nessa terça-feira. Visite, Senhor, os doentes. Aquele que está com a parte necrosada da pele, restaure. Senhor, como o arcanjo Rafael visitou Tobias e o curou, curai os doentes. Filho, filha, se você está doente, coloque a sua mão sobre a enfermidade. Arcanjos do Senhor, curai. Arcanjos do Senhor, anunciai. Arcanjos do Senhor, libertai. Conforta os doentes, Senhor. Que a bênção de Deus recaia sobre os remédios. Que a bênção de Deus recaia sobre os doentes. Que a bênção de Deus recaia sobre esta água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.